Samba de Wilson Batista, cantado pelo autor. Por favor, doutor, transplante o coração do Chicão. O que não falta é voluntários pra fazer a doação. Ai, doutor, o senhor não sabe quanto morro deve a esse bamba. Foi ele quem fincou nosso primeiro barranco. Foi ele o fundador da escola de samba. Chicão foi no samba cobra, andou por Vila Isabel com seu violão no braço, enfrentou até Noel. Ai, doutor, diga quando irá acontecer, porque o sambista, quando é grande demais, não deve desaparecer. Porque o sambista, quando é grande demais, não deve desaparecer. Larararara, larararara, larararara, larararara.